Como vai você? Vai você? Vai você? Vai você? Já modificou a minha vida. Diego e esta produção da base. Vai você? Vai de minha paz. Já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Aconteceu faz um tempo, mas ainda mexe comigo. Quando escuto seu nome falado por um amigo. Mulheres eu tenho um monte, aquela história difícil. Que se amar quem quer, isso me enlouquece o juízo. Cê mudou de telefone, como estará seu sorriso? Soube que vai à igreja, não te falei Jesus Cristo. Toda manhã seus cabelos, eu afagava que vício. Observava a cintura e te abraçava, mas sinto. Eu te encontrei novamente e você não esperava. No meio de um tumulto rara, apenas olhava. Sorri somente um minuto, a minha emoção não se distrava, explicações novamente, soluço do corpo e da alma. E nós chegamos de junto, rolou um abraço sem calma. Daqueles de apertar bem forte até os ossos estralam. Nesse momento eu sinto que a saudade às vezes escala. E a gente age com razão e esquece da amada. Mas tem algo que sinto que eu preciso perguntá-la. Depois de todo esse tempo, mulher, você mudou muito. O seu cabelo comprido recebe ainda um segundo pra falar no seu ouvido o quanto eu te estudo. Te pesquiso e preciso, eu não aguento, te puxo. Manhosa, bem degosa, acho que é de outro mundo. Pois me faz delirar, sentir coisas que são um absurdo. Faz o sertão virar mar, mas eu sou só o seco tudo. Nordeste, sangue ferve, quente, canta amor, oxente, vem dar um mergulho. Introdução dos meus versos, verdade, os mais sinceros. Mudar de tom, só a roca, dar um selinho na boca. Situação semelhante acontecem com as ostras. Passou-se muito tempo e ela se mantém boa moça. Guardando seus segredos, sabe falar como poucas. Controla o desespero, seu sorriso espanta nuvens foscas. Nubladas em folhas que são contadas, regadas. Nascido em jarros, fora do jardim de casa. E marca momento certo, faz de louco quem necessita. Conversa, amá-la, aguarda o cara pra saber cortejá-la e levá-la ao ápice, a sua escala. Caminhar na sua estrada de curvas bem recatadas. Voz meiga de amor me fala, já que sua cidade é pequena e sua parte diária tinha escrito palavras por um cara que dizia que por ela morria e matava. Em algum lugar sincero ela sempre buscava. Mas só preciso saber, meu amor, como vai Ah.